É, corre um boato aqui onde eu moro que você curte a Era de Ouro do Rádio ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, o nosso negócio, a pedido é música pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão. Ele reside em dois córregos, ele está em sintonia com a nossa Rádio USP aqui de São Carlos. É ele o nosso gentil ouvinte, senhor Antônio Petroneiro, que quer ouvir do André Filho com a saudosa, ou melhor, ela é viva para a satisfação nossa. Aurora Miranda canta Cidade Maravilhosa. Aurora Miranda, vamos corrigir, já faleceu e este sucesso foi o primeiro e o mais famoso da carreira desta cantora, que era irmã da Carmen Miranda. Portanto, a saudosa Aurora Miranda conosco em Cidade Maravilhosa. Atendendo Antônio Petroneiro de Dois Córregos, que ainda quer ouvir com Robertinho e seu acordeão e seu conjunto esta belíssima valsa Raio de Sol. Vamos ainda enfocar o saudoso mineiro Ivon Cury desfilando em nossa passarela, que vai cantar para o senhor Antônio Petroneiro de Dois Córregos, em nossa sintonia, dele mesmo, Ivon Cury, a composição João Bobo. Maravilhosa, cheia de encantos meus, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos meus, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Thank you. um bobo, coitado, tolinho, falava sozinho, sempre a caminhar. Mas quando passava a seu lado, a rosa do prado parava o olhar. Rosinha era moça bonita, de seda ou de chita, chamava atenção. A todo seu amor vendia, mas nada queria com o pobre do João. Ai, João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. Ai, João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. João Bobo dizia: Rosinha, tu tens que ser minha, ser meu teu olhar. Mas toda a turma se rindo, João Bobo ferindo, se punha a contar. Beijei tua rosa ontem à noite, dei nela de açoite, fiz ela chorar. Me disse então que te odiava, que te desprezava e pôs-se a cantar. Ai, João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. O tempo que sempre caminha, a pobre Rosinha fez envelhecer. Ela que foi tão amada, já desprezada, o João quis querer. Mas eis que o dia marcado da rosa do prado chegou e a levou. E onde fria dormia, só uma rosa via que João colocou. Que João colocou. Junta-te aos bons e serás um deles. Junte-te aos maus e serás pior que eles. Junta-te aos nostálgicos e curta um jardim com a música e a saudade pela Rede USP de Rádio. Pela Rádio USP São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto. É em 107,9. Mas vamos com música nesta manhã de domingo. Álvaro Carrilho, nosso gentil ouvinte, que reside na Morada do Sol, aliás, Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, Sr. Álvaro Carrilho, Avenida São Paulo, em Araraquara, ele gostaria de ouvir esse conjunto são carlense recentemente enfocado nesta audição Entre Amigos. Este conjunto canta do Noel Rosa, Conversa de Botequim. Trio Madrigal também, acontecendo em nossa passarela para defender, em adaptação para o nosso idioma, do Haroldo Barbosa, esta composição mundialmente conhecida, Li, Li. Tudo isso para ele, que reside em Araraquara, a nossa querida Morada do Sol. Ele que é da Avenida São Paulo, Sr. Álvaro Carrilho, que está em nossa sintonia, da Maria Grever. Ele seleciona para si e também para os nossos ouvintes, nessa interpretação soberba do Calbi Peixoto, gravação feita na década de 60, Jura-me. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo,